Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Começou, vai! Estamos a queimar! Um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Conheço caras que não têm nada disso e dão 10 de você. Eu sou o Joel Suki e eu não sou o Homem de Ferro. E eu sou o Samuel Ragnos, porque o Júlio nunca fala em segundo. E eu gosto demais de Homem-Formiga. Salve a todos, Catamarra. E aqui é o Júlio e Shazam podia estar no Vingadores Parte 2 aí, que ninguém ia reclamar. Aquele público... Aquele público lá, né? Tipo a mãe do cara, né? Ah, mas será que vai ter o Batman no Vingadores 3 aí? É isso aí, o Shazam é o Capitão Marvel que importa. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né? De 2008, né? 11 anos, dependendo de onde o cara estiver escutando esse cast, é mais anos, né? Que tá adicionando aí. Mas a gente vai falar um pouquinho todos os filmes, né, da Marvel até agora, né? Esses lixos aí, tudo. E a gente vai conseguir, porque o Giovanni não tá na gravação, né? Ah, isso é. 5 minutos a gente resolve a primeira fase já, de uma chibatada. Vamos lá começar. Giovanni já puxou um Veja Bem, né? Não, mas tem o não sei o que da o Galáctico. Não, ele puxa assim, ele puxa assim, João. Tem toda uma história econômica daquela época. As pessoas, elas estavam aprendendo a fazer... Porque na crise de 29 teve o Capitão América foi... Aí vai falando a história todinha da Marvel, mano. Até hoje. Começa 2008, a vida era diferente demais, né, Júlio? Nessa época em 2008 eu estava com outra pessoa, era solteiro. Eu nem era casado, não tinha filho. Eu estava com outra pessoa, literalmente com outra pessoa. Nem tinha conhecido minha esposa ainda. E 2008 só tinha uma rede social que importava, que era o Orkut. Orkutzão, aí era massa, viu? Devia voltar aí. É, meu irmão, rede social multifuncional. Mas deixa eu perguntar pra vocês aí, que eu não era amigo de vocês na época. Como que foi, assim, vocês acompanharam o trailer? Ou vocês foram na louca, igual eu fui? O Homem de Ferro? Não era nada, mas Samuel sabia nem que era o Homem de Ferro, mano, na época aí do... Não, eu saber quem era o Homem de Ferro, eu sabia, mas eu não acompanhava os quadrinhos, não. Até porque naquela época, né, João, já tinha o jogo, né, do Marvel, Heroes, né, já tinha Marvel vs. Capcom. É, mas jogos do Super Nintendo. É até clichê de falar, assim, que... A Marvel não tinha direito de ninguém, né? Todo mundo sabe disso, cara. E é muito estranho começar um universo com Homem de Ferro, né, mano? Ainda dá certo, né? Esse cara não tinha direito de Quarteto, não tinha direito de X-Men, não tinha direito de Homem-Aranha, todos os... Eu me lembro na época ali, mas do X-Men, né? O primeiro lá de 2000. Caralho, ele é velho, viu, mano? Já era na época que saiu Homem de Ferro 1, né? O X-Men já tinha 7 anos, mano, de existência. Aí, mas a Marvel, viu, João? A gente não pode esquecer que a Marvel tentou, no cinema, antes do Homem de Ferro, ela tentou alguns filmes do estúdio delas, ó. Só relembrando, o Blade é do universo Marvel Cinematic. É da Marvel. Sony, o Blade não, é da Marvel. Aí, não, o Blade é da Marvel, é do estúdio Marvel. A Marvel podia trazer o Michael B. Jordan de volta no Killmonger como o Blade, mano. Ninguém se trazer era logo era o Wesley Snipes de volta, mano. O cara veião aí. Tá. O cara é cheio de imposto pra pagar, né? Verdade. Mas o resultado é que o filme deu certo, né? Bem feito, só o cacete. Não, Homem de Ferro não é massa. Feito, mano. Prático, mas eu acho, mano. Esse primeiro Homem de Ferro aí, mano. Antes dele era uma época meio inocente, assim, né, mano, e tal. Porque o... Mano, época romântica dos filmes aí de herói aí. Porque o Homem-Aranha, mano, do Sam Raimi faz referência ao Shazam, mano. O cara Shazam ali e tal. nos extras lá de DVD do X-Men aparece o Homem-Aranha lá, um cara vestido de Homem-Aranha do nada no set de filmagem. Mas de onde é que os caras iam hoje em dia botar o Homem-Aranha? Não tinha tanta rixa, né, João? Hoje em dia é rixa demais. Mas já tinha nessa época aí os fãs chatos, né? Porque eu me lembro na época do Homem-Aranha do Sam Raimi, um amigo meu chegou assim: como é que pode Homem-Aranha soltando teia pela carne? Pô, mas tá massa, mano. Isso aí eu confesso também que eu na época eu também. Hoje eu acho que foi uma decisão boa. Porque você vê os filmes do Garfield, o maluco pobre pra caramba, fazendo aquele lançador de teia mega tecnológico, não combinou, né? Ele roubou lá do escritório lá do Osborn, né? Pra época, então, foi a melhor decisão mesmo. Sair a teia de dentro. Foi, mano, e faz total sentido. Faz sentido total. Aranha pro teia. É, e faz sentido total. Não tem como um liseiro que não tem dinheiro nem pro almoço, vende o almoço pra comprar a janta, ficar fazendo cartucho de teia, não, mano. Tem sentido isso aí, não. E uma coisa que o Homem de Ferro trouxe foi as cenas pós-crédito, né? É. Que virou marca registrada, né? E naquela época era bom que as cenas tinham um sentido links. Tinha links. E ficava o próximo filme. As de hoje são só uma besteira, né? Hoje em dia os caras botam 7, 8, 9, 10 cenas pós-crédito. Não, e outra coisa que eu queria falar dessa primeira fase da Marvel, que eu tenho muito carinho, de coisa que a DC ainda não se encontrou, foi um planejamento, né? Porque nessa fase não tem um monte de filme bosta, mas os caras não se importaram, não cancelaram o projeto e deram continuidade até chegar no Vingadores, né? Porque o Thor 1 eu acho ruim, Hulk 2 eu acho ruim, Capitão América eu acho ruim, Homem de Ferro 2 eu acho ruim e o Vingadores é sensacional, né? Nem que seja assim, ruim, né? Mediano os filmes. Tá fraco, né? Filme passado. É mediano, assim. Tá fraco. É, pois é. Mas o legal ali da primeira fase, mas é porque eu me lembro na época, mano, que eu tava na faculdade e aí saiu o Homem de Ferro 1. A galera foi no cinema, não sei o que e tal. Aí teve a cena pós-créditos com o Nick Fury, né, o Samuel Jackson. Aí dizendo da iniciativa Vingadores. Aí eu me lembro na internet, mano, os caras falando: caralho, meu, vai ter um Vingadores, puta! Os caras ficaram loucos, mano. Os caras que são mais entendidos, né, de quadrinhos, né, e tal. E se a gente assistir Homem de Ferro, a gente vai lembrar que o Coulson é só um doidinho que fala que é da superintendência, não sei da onde. Ele fica o filme inteiro falando isso pro Tony Stark. Tony Stark nem te viu pro cara, mano. Só leva a sério só leva a sério ele depois que vê o Nick Fury falar que é de lado. Porque o Bob Red porque é um furo do Capitão Marvel que na época já tinha o nome Shield e no Homem de Ferro não tem, né? Não é nem na erro da Capitã Marvel, mano. Já tinha isso no seriado da Shield de 1935, sei lá. Já era Shield, mano, naquela época. E outra coisa legal também que eu achei no Homem de Ferro 1 é que ele é a base pra todos os outros filmes. Inclusive, o filme inteiro é ele desenvolvendo a armadura pra ela funcionar, né? Tanto que vocês lembram que um dos primeiros easter eggs que aparecia em todos os sites era o Homem de Ferro lá montando a armadura dele e o escudo do Capitão América lá atrás. Aí tá vendo com o escudo do Capitão América lá atrás? Gente, Samuel, e até hoje, pra mim, é o melhor filme de origem da Marvel. Total, porque você passa mais de uma hora de filme sem ter Homem de Ferro, só ele desenvolvendo a armadura, ele fazendo aqueles testes com o Jarvis jogando fumaça, nem lembra? Ele caía lá e o Jarvis jogava uma fumaça nele, aquele robôzinho lá. O problema, Joel, que pouca gente comenta quando vai avaliar essas fases aí da Marvel, cara, o Incrível Hulk é muito mediano, mas é muito ruim, bicho. Pra ser o segundo filme da Marvel, o Incrível Hulk tá lá em cima e de repente, pá, vai lá pra baixo com o Incrível Hulk. Tu é doido, e você é muito... vê que em dois filmes eles pautaram o tom do universo, porque o Homem de Ferro, um é levezão, né, é meio comédia, meio ação. O segundo filme, ele é um drama, né? E foi um fracasso. Homem de Ferro 2 é muito importante porque apresenta uma personagem show de bola que é a Viúva Negra, mano. Tu é doido, mancho. Aí no final da cena pós-crédito, né? Rapidinho, só voltando o planejamento da Marvel, o Edward Norton não foi bem no papel e eles nem se importaram, cortaram o cara e continuaram com o mesmo, não rebutaram, né? Exatamente, mano. Continua, mano. Vida que segue ninguém. Isso aí, mano, é uma coisa que eu não vejo a DC fazendo, né, mano? Tipo, criticando a DC, mas assim, mano, a galera fica muito preocupada, mano. Ai, o Ben Affleck vai sair, meu Deus do céu, o que é que vai ser do universo? Porra, mas troca a Toy Segue, mano. Acho que é o problema que eles criam. Eles criam atores maiores do que os personagens. E tem que ser o contrário, né? O personagem tem que sobressair ao ator. Exatamente. Importa o Homem de Ferro, pô. Exatamente, é, a DC, né? ela demora mesmo pra perceber que um ator não colou naquele papel. Não vê o Gerard Leto como Coringa? Tu é doido, mas pra esses homens admitir que foi uma má decisão ter colocado ele. Foi zero. Aí agora que estão tentando remediar com o Joaquim Fênix lá com o filme do Coringa, né? Que muita gente tá achando que se o filme der certo, talvez ele fique como Coringa oficial, né, da DC, né? É tipo... mais triste que o João acreditava no Coringa do Leto. Tu acreditava, João? Caralho! Eu dizia, macho, esse bicho aí, isso é bom. Fala, vida do Zé! Foi pai, é isso aí, mano. O cara fazendo eu menti, mano. Uma das partes mais fodas, mano, ali do Homem de Ferro 2, mano. Porque beleza, né? A gente tava nessa daí, de Homem de Ferro 1 e Hulk, a cena pós-crédito. Mas no final do Homem de Ferro 2, mano. Ele vai pro deserto e aparece o martelo do Thor, mano. Aí tu vê. Eita, meu! E é o Coulson que tá ligando, dizendo que encontrou o martelo no deserto. O que era melhor nessa fase, João? Você não ficava sabendo de um filme 5 anos antes, não, mano. Tu soube de um filme, mano. É, mano. Que hoje é que se você fazer, né? Caralho, tipo, o próximo vai ser o Thor, mano. O cara assim, né? O Thor Ragnarok, tu tem um Hulk lá dentro. Mas se não tivesse, se fosse surpresa, seria muito melhor, né? O Homem-Aranha, na Guerra Civil. Exatamente, já sabia 2 anos antes, entendeu? Então, foi o que aconteceu no final. Não vou ficar falando de DC, não. Mas no final do Shazam, tu teve aquela surpresa que não tem mostrou nada, né, velho? Infelizmente, em época de internet, é impossível fazer isso, né? Os caras querem mostrar tudo. Os produtores forçam, né? Muita gente por trás. E uma coisa que eu gosto muito do Homem de Ferro 2 é aquela cena inicial em Mônaco com a maleta virando a armadura, cara. Beleza demais, mano. Os caras conseguiram deixar a armadura mais irada do que o primeiro, que já era perfeita, mano. Ah, todo filme do Homem de Ferro vai aumentando ali a tecnologia do cara, né, mano? É, no vídeo da aparição dele. Como ele coloca a armadura, né? Ah, mas teve o Thor e Capitão América, né? Filmes aí medianos, passa direto, né? Passa direto. O Thor não tinha encontrado o tom dele, ele só era um gabola que queria reaviver os. Boa noite! Receber de volta, né? Os poderes filme do pai. Filme teatral. E o Capitão América, macho, eu vou ser bem sério com vocês. Só tem duas cores legais do Capitão América 1. É a cena da granada e a PEG. Tirando isso aí, eu acho. Mesmo, né? A galera só fala disso, né? Do Capitão América. Não, mas o Thor pelo menos serviu pra introduzir o Loki, né? Que é o vilão da primeira fase, né? Que é mesmo. O vilão. Legal, é verdade. Também tem esse ponto forte mesmo. Aliás, o Loki é que segura o filme, né? De Thor, né? Hein, Joel? Mas 2012, vixe. Abril de 2012, o evento Vingadores, né, irmão? Meu irmão, mas tu é doido, meu. Rapadura fez um evento aí de assistir todos os filmes. Chegou no Thor, o cara dormiu. Até Homem de Ferro 2. A gente foi assistir no pior cinema de Fortaleza, um cinema fedendo a mijo. Mas a negada foi até o final. Tu é louco, macho. Né? Quando o cara tá empolgado, não tem isso não. E o que eu achei mais massa foi a festa, mano, que era uma festa muito grande. Mano, tá doido, foi marcante demais. Mano. Acho no Vingadores 1, mas foi uma magia muito grande, mano. Porque até o dia foi diferente, mano. O céu tava mais claro, sei lá. Eu lembro, Jonathan, aí eu não fui ver na estreia, que na época era sexta, você lembra? Estreia de cinema era sexta. Aí um amigo João falou, cara, ele foi na estreia e falou, cara, eu falei, cara, Vingadores, tá, não tá animado não. Ele, cara, só vai, não vou te falar nada não, só vai. Ele falou isso pra mim e falou, só vai. Aí a gente comprou o ingresso, a gente foi no, acho que no domingo, na primeira sessão de domingo, meu irmão. Acho que eu nunca vou esquecer esse dia, cara. Foi inacreditável, velho. Os caras. Acho que eu vou sei lá, mano, flutuando, sabe? Pisar. Mas, Joel, eu vou ser sincero com vocês aí, porque no começo dos Vingadores eu fiquei preocupado, mano. Porque o começo dos Vingadores, pai, mano, assim, no começo. Tava muito paia doido. Mas tem uma cena lá, mano, que até hoje eu lembro da vergonha alheia. Até hoje eu lembro da vergonha alheia, que é o Loki chegando lá no, na Shield e pegando uma picape, dominando a mente do arqueiro, né? Do Gavião Arqueiro. E ele fugindo no, na parte de trás da picape, mancho. Que porra é essa daí, mancho? Ele é o cara humilde. Ele tem que fugir ali de carro. Fuga, pai, na boca, ele não queria mostrar os poderes reais dele. Da pica, campeões do mundo. A base era subterrânea, não, porque ele tava saindo de avião debaixo da terra, mano. Não, Zé, isso nem não, mano. Acha é... pra ele. E ele não é Dragon Ball, não, chão, ele não sabe voar, não. Olha o sapão. Eu não acredito que a pessoa sapão no chão com a nave voando. Não, Júlio, não, mas tu sabe que essa poderia ter sido melhor, mano. Essa fuga foi muito paia, mano. Como é que ele foi conseguiu chegar, mano? Porque aparece uma parte no começo do filme que tá normal, aí abre o portal do nada e o Loki chega. Não, só. Deixa eu só voltar aqui, João. Porque o Thor um também. Introduziu o Gavião Arqueiro, né? É verdade. O Gavião Arqueiro foi introduzido numa ceninha lá no deserto, né? Então a gente só tinha visto aquele pedacinho dele, né? Essa cena é pai demais, né? O Gavião como você mandou andando, mano. Aí o cara, cadê o Gavião? Ah, ele tá lá no alto, lá ele enxerga melhor de longe, só pra dizer que o cara era Gavião. Só pra... A reforçar tá o nome do né? cara, né? Não, mas ele é o Gavião, ele só fica na torre. Ele tá em cima do andar, assim, aí, cara. Que tá fazendo? Não, ele enxerga melhor de longe, estaria demais, mano. E lá no Vingadores, né, ele aparece lá em cima, lá do negócio lá. O Nick Fury, ei, mas desce daí, mano, já beija isso aí, mano. Mas no Vingadores, mano, tu é doido ali. No começo do filme tava até pai ali, mas depois quando tem a luta. Começa a ficar bom quando. Fica bom mesmo, explode mesmo, é quando o Bruce Banner chega e fazem a pergunta pra ele. É, a negada pergunta. Mas você tá com raiva, ele, eu estou sempre com raiva, aí se transforma no Hulk, tu é doido, aí não, tem aquele momento da câmera girando e pegando eles, né? O filme engrena na primeira vez que ele se transforma, mano, que ele, Thor e o Hulk lutam. O filme engrena quando começa os encontros, né? Primeiro encontro é Homem de Ferro e Thor, cara, é sensacional, ó. É Homem de Ferro e Capitão versus Loki. Ele resgatar o Loki lá. Aí depois aparece o Thor do nada, né? Aí eles estão no avião assim, começa a dar um trovão lá e a viúva pergunta pro Loki, né? Você tem medo de trovão? Não, eu tenho medo do que vem depois, né? Aí vem só o barulho do Thor pegando o Loki pelo pescoço e saindo voando, né? Ele dá uma martelada no peito do Homem de Ferro, né? Aí começa aquele porradeiro na floresta. E tem aquela cena que todo mundo fala que é mentira, né? Do Capitão parando com o escudo do Thor, né? A porrada, né? É mesmo. Tu é doido, vários canais do YouTube. Não, isso não poderia ser possível. É canal de física, mano. Eu vi canal de física. Ei, é uma coisa que existe muito, né? O martelo do Thor. E vibrânio, né? E vibrânio também. Não, não é possível. Não, também não é possível um cara voar com a capa vermelha, mano. Ele tá aí, tá aceitando isso, não aceita uma martelada. É possibilíssimo, né? O cara criar uma armadura zona muito louca lá, que permite o cara voar, sabe lá como, né? Teve uma treta lá no grupo que o Samuel ficou contando votos pra ver qual Vingadores era o melhor e ele perdeu miseravelmente, né? Que o 1 é o melhor de todos, né, mano? Pois é. Mas o 1 só é o melhor, mano, porque ele é o mais marcante, mano. Porque a gente nunca tinha visto isso aí no cinema, um filme sério, entendeu? Porque nunca tinha feito um filme de universo. Ele é muito redondinho, nem pouquíssimos furos, mano. Mas tem, galera. Por exemplo, o vilão do filme, que é o Loki. O Loki, mano, ele não tem desafio nenhum, mano. Ele é humilhado pelo Hulk, mano. Que até hoje a negada lembra da cena do Hulk usando ele como saco de pancada atacando no chão, mano. Ah, mas aí não tem dificuldade nenhuma, mano. Um ano, foi, mano. Esse gif durou um ano aí, tranquilo. E foi uma das cenas mais aplaudidas ali do cinema. Galera vibrando. Eu lembro que nesse Vingadores 1. E vamos lembrar também que nessa primeira fase da Marvel, a Marvel continuava com a maldição de não ter bons vilões, né? E não era Disney também, né? Se não me engano, né? Não era Disney nessa época, né? Pois é. Não, começou a ser Disney no Vingadores mesmo. Primeiro Vingadores 1 já era Disney já. E uma coisa que fala muito do Vingadores 1 é o Capitão América, né? Aquele uniforme horrível e ele fazia pouquíssimas coisas, né? Nossa, é mesmo, o uniforme dele era paia demais, viu? Ele só criou o meme, né? Eu entendi a referência, que até hoje nem usa, né? Entendi a referência. Seria o clássico, assim. Joel, pra mim a melhor atuação do Tony Stark até hoje é esse Vingador, que tá escroto demais, mano. Ele é o Playboy filantropo, lembra? Sim, ele fica perturbando o tempo todo o Hulk, mano, pra o cara virar verde, não, o cara dando choque no bicho, deixando só frescando direto com o Hulk. Aí, agora tu falou de negócio de Disney, mano, mas pra tu ver como é que é o negócio, mano, a Disney comprou a Marvel por 4 bilhões, mano, e com dois filmes os caras já recuperaram o dinheiro, mano, que gastaram. Não, foi só isso não, velho. Foi, mano, 4 bilhões, mano. Que péssimo negócio os caras fizeram, mano. Os caras estavam realmente querendo comprar o almoço. Faz, mano, a conta aí. Vingadores 1 deu 1 bilhão. O Vingadores 2? Pantera deu 2 bilhões, mano. Pantera 2 bilhões? Pantera deu 2 bilhões. Não, mas foi 1 bilhão. Pantera foi... Não, Vingadores 2 e 3 foi 2 bilhões, né? Não, só os 3 Vingadores já pagou ali a compra. Ainda, ainda sobrou dinheiro pra comprar uns PS4zinhos pra galera. É o melhor filme da Marvel, deu 1 bilhão e pouco. Aí. Oh, mas Vingadores, né, fecha a primeira fase e a segunda fase começou com o pé esquerdo foda, né, mano? Homem de Ferro 3, mano, fala, meu Deus do céu. 2013, mancho. É, uma decepção, né, mano? Que os trailers, aquele mandarim, né, mano? Não, oh, e eu lembro a galera falando isso aí, que... Não, Extremes, aí, né, o arco Extremes. Esse aí vai ser o Coringa da Marvel. Da vai ter um damasão foda, demônio da garrafa e tal, e um lixo inacreditável. É só essa mas revista, né, mano, que os caras sabem falar. Caras, um dos caras. É o demônio caras da garrafa, mais, né? Viu? Tony Stark, um dos caras mais inteligentes do mundo, ficando no divã pra uma criança, mas se consultando com criança. Que merda, mano. Os fãs aí, mano, os caras dizem assim, mano, Homem de Ferro nas revistas. Ah, demônio da garrafa, Extremes. Acabou 70 anos de personagem, só tem duas revistas. Quando foi dar o próximo passo, foi outro escritório muito sombrio, mano. É muito, muito ruim, mano. Pai, é muito ruim, velho. Esse não é muito fraco, mano. Mas aí o próximo essa, aí foi... Essa atriz, ó, abre rapidinho, essa atriz, a Jane, né, que era a namorada do Thor, né, tentaram emplacar e não deu, né, velho? Puta pra atriz, não deu certo, né? É, mano? Não deu certo, Natalie Portman, foda, viu? Decepção foda. Também depois, mano, foram duas merdas pra sair o melhor filme da Marvel, que é o Capitão 2. Capitão América, né? Soldado. É, real, mas ali. Capitão América eu assisti junto com o Joel, tem até a Zila que a gente gravou sobre ele, né, João? Ah, acho que vale até a pena contar essa história de novo aí, mano, que essa história é delicada, mano. Chequei você mais cedo, o João chegou atrasado e eu fiquei no banheiro escondido pra não perder o ingresso, mano. Ô, putaria, meu irmão. Mas é um filme, macho, é sério, mano. Capitão América 2 me surpreendeu demais. Primeiro porque trouxe um uniforme decente pro Capitão, né? Porque antes era só aquele pijama. A trama é perfeita, né, cara? É muito bem filmado, né, mano? Tudo, as fotografias são tudo certinho, né, mano? Isso. A própria viúva, né, tem muito ajuda dela. É, Samuel, eu não sei se tu leu a revista, que é bem fraquinho, mano. Cara, a revista eu não cheguei a ler, não. Confesso. A Soldado Invernal é bem fraquinho. Os caras fizeram um milagre, né? Assim, os irmãos russos aí fizeram o nome nesse filme aí, mano. Foi mesmo, viu? Aí, outra coisa legal também foi o plot twist, né, com o Samuel Jackson, né, com o Nick Fury, que eu tava do lado do Joel, a gente olhou um pra cara do outro quando a gente viu que o cara tinha morrido. Eu, caralho, doido, ele morreu mesmo! E cobrindo o corpo assim, olhando pro Joel, botando a mão na cabeça. Eu não acredito não, mas mataram o Nick Fury, Joel, caralho, macho, olha aí a coragem dos caras, mano. E quando eu descobri que a Hydra tinha dominado a SHIELD também, eu, caralho, como é que eles conseguiram? Vixe, meu. Quase queimou o seriado da SHIELD, né? Os caras ficaram tudo doidos, virando noite pra refazer o roteiro que tinha acabado. Os caras já escrevendo o currículo, né, mano, pra arrumar emprego. O cara mandando currículo pra Warner, né? Mas aí outra surpresa pra mim, mano, foi o Guardiões da Galáxia, mano, depois, mano. Outro pé direito, né, João? Porque saiu de um pé direito, são doideiro, Capitão 2 e Guardiões da Galáxia. Parece que é até mentira, não sei vocês, eu fui ver sem assistir nenhum trailer, que eu não sabia nada sobre isso, cara. Assim, como seria o filme, entendeu? Quando eu vi as notícias, eu falo mano. Pro Joel, o Joel fala que é mentira, mas eu conheço o Guardiões da revista. E eu vi o Drax na capa do... Até lembro disso como se fosse hoje na faculdade lá de Padre Brasil. Que era o God of War, né? Não, e é o Kratos aí. Tipo, a capa do Drax, eu falei, pô, o Kratos tá fazendo crossover na Marvel, mano. Mas é ignorância, você não conhece, você não conhecia Guardiões. Você conhecia de capa de banca, né? Nunca tinha lido. Aí, pô, os caras têm coragem de fazer um Guardiões do jeito que foi, mano. Tá doido, quando eu vi a história, mano, desse negócio aí, mano, que os caras disseram que tinha um guaxinim, uma árvore, um macho. diabo é isso, mas que porra é? O guaxinim é fora da mão. Aí, saiu o primeiro trailer, macho. Meu Deus do céu, macho. Eu não acredito, não, mano. Ele é muito bom. Não, mas assim, não quer só. Angel, vamos ser realistas: o roteiro do Guardiões não é uma grande coisa, mas a equipe e as interações são perfeitas, né? A trilha, né? E a trilha sonora, mano. Se você parar pra pensar, Júlio. É o melhor filme de equipe de super-herói que existe, é o Guardiões, mano. Não tem pra ninguém, não, mano. Vingadores é legal, é, mas só que os Guardiões, mano, a forma que eles interagem é muito engraçada e a equipe também é muito divertida. Eu acho que fica pau a pau, né, com os Vingadores, porque. Eles têm esse lance que os Vingadores não tem, que é o de família, né? Você vê que eles se tratam como uma família, né? É, porque eles são tudo. O Peter Quill é o pai, né, lá, a Gamora é a mãe, é. O Drax é aquele tio encostado, né, que é o Agostinho, né? É o tio maluco, né? O tio maluco da família. Aí eles vão se encaixando perfeitamente, né, cara? Assim, você vê em combate, eles são bem inúteis, né? Assim, eles são bem fracos. Sim, outra coisa que a gente esqueceu, né? Que a gente quase deixou passar aí, mano. A cena pós-créditos dos Vingadores, né, mano? Que aparece o Thanos. Aparece o Thanos e todo mundo. Vixe, Maria, mano. O Thanos, mano. Que eu conhecia só dos jogos, né? Quem não jogou videogame não conhece, não. O Thanos era mais obscuro ainda que o Homem de Ferro, quando eu falar que ninguém conhecia o Homem de Ferro, mas ninguém conhecia Thanos, não, mano. E aí nos Guardiões da Galáxia eles mostraram um pouco mais, né, do Thanos. Mas a Marvel, ela foi muito guerreira, né, mano? Porque seguraram o Thanos pra caralho, viu? Pois é, João. O que eu achei mais impressionante foi como é que eles seguraram o Thanos, né? Porque mostraram ele pela primeira vez em 2012. E. Depois, lá no Guardiões da Galáxia, em 2014, isso, ele só se tornou um vilão direto pra enfrentar os heróis só em 2018, velho. Os caras seguraram o Thanos durante 6 anos, mano. Tu é doido, bicho. Foi uma coragem muito grande. E o mais incrível disso tudo é que a gente tá em 2019, o universo começou em 2008. Tudo isso é pra concluir uma saga só, que é a Saga do Infinito. Ou seja, tudo que a gente já passou em 11 anos é pra concluir um vilão, mano, que é o Thanos. Então a gente não sabe o que vai acontecer aí nas próximas sagas, né? Quem vai ser, se a vinda dos X-Men e do Quarteto vai ter alguma influência. Eu acredito que tenha, né? Alguma influência pro universo, pros próximos vilões. Eu não sei o que a Marvel tem em mente, né? Eles cancelaram muita coisa, né? Inumanos e tal. A gente não sabe se Motoqueiro Fantasma voltou aos direitos. E não sabe o que a Marvel planeja pra frente. Namor, que vai ter. Não, assim, mas eu digo nem de herói, mas assim, de um grande vilão, assim. Não, mas vamos deixar isso aí por último. Vamos continuar aqui a cronologia. Em 2015 saiu um dos Vingadores mais chatinhos de todos, na minha opinião, que é Vingadores Era de Ultron. Que pra mim foi uma decepção foda, você pensar que era um vilão. Como é que foi? Mas o trailer te engana demais, porque o trailer o tempo inteiro você pensa, meu irmão, esse Ultron vai ser. O cara mega maligno vai matar geral, vai ser uma desgraça, zona foda. E o filme é mega leve, o Ultron é um robô doidinho, mancho sem desafio nenhum. É só pra. Foi o. Como é que diz o nome lá que chama dos animes? É o filler. O filler dos filmes da Marvel. Aí, engraçado que essa época eu tava morando no sul, né? Aí em abril eu vinha pro Rio pra passar férias. Então eu marquei com 3 grupos de pessoas diferentes pra assistir o filme. Aí na estreia eu vi com os familiares. Na sexta eu vi com outro grupo de amigos e no sábado eu vi com outro grupo de amigos. Vim 3 dias seguidos o filme, então cada vez que eu vi o filme ficava pior, mano. A primeira vez que eu a vi, eu achei sensacional, mas depois ele foi só piorando, né? Hoje eu acho um dos piores filmes da Marvel. Agora, é bem fraco. Por que a fase 2, mano? Os caras finalizaram com Homem-Formiga, mano. Mas a Marvel tem esse problema de cronograma, eu acho, assim, já avançando um pouco, mas depois a gente vai voltar. Eu acho a Capitão Marvel e Homem-Formiga 2 muito fora de lugar, sabe? Parece que. É estranho mesmo. Mal planejado, sabe? Homem-Formiga, mano, terminando a saga, mano, da fase 2. Não, o Homem-Formiga 2 também, os caras botaram 2 filmes. O Vingadores 3 e 4 não era pra ter nada no meio, cara. Era pra você não esperar nada além disso. A verdade é que as fases, o certo era terminar sempre nos Vingadores, né? O final de cada fase. É tanto que se a gente voltar 3? Na fase 1, se a gente voltar lá na fase 1, a gente percebe que fechou com Vingadores 1. Só que as outras fases, a Marvel se embananou e nunca termina praticamente com os Vingadores. Sempre tem filme, outro filme depois dos Vingadores, mano. É, mano. E eu acho assim, mas que uma coisa boa que o Era de Ultron trouxe, mano, foi o Visão. Macho Visão, mano. E a Feiticeira Escarlate também, viu, João? Macho, cara, é muito parecido com a revista, mano. Visão, a cena do Visão pegando o martelo do Thor, o cinema ovacionou, mano. Isso é legal também, é verdade. Visão, eu acho que é o personagem mais parecido de todos, mano, da revista. Cara, é muito parecido, mano. Tá doido, mano. O ator é muito bom, né? E o jeito que criaram, né? Ele era o Jarvis no primeiro, depois foi... E casou certinho, porque o dublador do Jarvis era o Paul Bettany e acabou se tornando Visão, mano. É, mano. O cara fazia só um biscate, né? O cara virou, foi efetivado, né? O cara assinou a carteira na Marvel. Mas em relação ao Homem-Formiga, eu vou defender um pouco esse filme. Eu acho ele um filme legal. Ele era pra estar antes do Vingadores, ele não era pra ser o último, não. Ele tá ali, ele cabe ali antes do Guardiões. Era pra ele ser, tem que fechar o Vingadores. Vingadores é que tem que fechar tudo. Vingadores é que tem que fechar tudo. O Homem-Formiga, ele só fica importante na fase 3 devido a esse mundo quântico dele, que eu acho que ele vai ser o que a gente vai falar no futuro, a importância pra essa fase 3 da Marvel, né, esse personagem. O nego tá fazendo um fuzil com essa merda de mundo quântico, então não fala nada disso. Certeza, mano. É, mundo quântico, ninguém nunca viu essa merda, e tá todo mundo, não, mundo quântico, que merda é essa, já viu? Acho legal o conceito, acho legal ali a ideia do negócio, mundo microscópico. Ninguém sabe, né? Não, mundo quântico vai se fundir com o mundo do Doutor Estranho, da onde, mano? Ninguém falou nada disso. O mundo do Doutor Estranho é o mundo real, mano, Doutor Estranho. Não, aquela dimensão que ele vai, tá ligado? Sim. Aquela psicodelia que ele faz lá. Sim, vamos lá pra fase 3 da Marvel. Agora sim, mano, antes de começar a fase 3, vocês lembram daquele evento que teve com o Kevin Feige, mostrando ali os futuros filmes, né, do não sei o que, eles sempre fazem essas apresentações. Nessa mesma fase teve o planejamento da DC também com uma porrada de filme que não rolou nenhum. Puta merda, nessa época foi o grande confronto Marvel vs DC, porque a DC fazia o BVS, né? Batman vs Superman, e a Marvel fazia Capitão América, Guerra Civil. Exatamente. No mesmo ano, com diferença de um mês um pro outro, mano. Lançamento. Aí, eu falei pro Samuel assim, mano. Mesmo eu, mano. Samuel disse assim, mano. Ah, tem que fazer igual a revista. Aí o Samuel, mas não vamos fazer igual a revista, não, mano. Esse título aí, Guerra Civil, Machel pega trouxa, mas não cai nessa, não. Imagina agora. Começou, ei, João, começou aí o título pega trouxa, né? Porque lá no Soldado Invernal tem esse título, mas tem a ver com a revista. E como o Júlio falou, é até melhor que a revista. Eles conseguiram melhorar a revista. Eu não sei se foi o Soldado Invernal ou foi o Guerra Civil. Que eles anunciaram com outro nome. Era Operação não sei o que, Operação Cobra. Operação Dragão, assim. Né? Operação Dragão. Aí o Kevin Feige aqui, não, mas esse título tá errado. Quem foi que botou isso? Aí aparece o título real, uma Guerra Civil. Todo mundo... Eita, menino, puta que pariu. Aí a DC é que nem o Kiko. O quê? Guerra Civil, calma aí. Batman vs Superman! Vocês têm alguma coisa? Não, só tem essa cena aqui. Aí, mas, tô... né? Batman vs Superman DC, foi outro anúncio doideira. Batman vs Superman, mano, foi outro anúnciozão chibata, mano. Quando foi, a galera viu a logo, mano. Demais. Todo mundo, vixi, é mesmo, caralho. É mesmo, só tinha a logo, mano. A logo que pegava daquele filme do Will Smith. Aquela logo do filme do Smith, mano. Eu sou a lenda, tu lembra, Júlio, que tinha essa logo do filme? Era a logo, mano. A logo do Super-Homem vinha voando, né, e tal, aí parava. Aí aparecia a sombra do Batman atrás, mano. Todo mundo... Aí, vixe, eita, contando uma curiosidade aí desse Eu Sou a Lenda aí, quem era escalado pro papel era o Schwarzenegger, só que não deu certo, não, mano. Caralho. Seu... É, não, esse mas... é um livro perdido, né? Aí era, sim, viu, mano? Ia ser um filme muito melhor. Aqui. Ele tá escalado pra esse filme, só que deu um monte de erro e vou fazer só lá mais pra frente com o Will. Mas voltando aí ao Guerra Civil... Não, mas só, viu, mas só reforçando aí que se vocês não lembrarem, quem tá ouvindo não lembrar... O maior easter egg de Eu Sou a Lenda do filme do Smith, que eu não gosto desse filme, não, acho bem chato, é ter o pôster do Batman vs Superman no futuro, entendeu? E a negada ficava, será que um dia vai ter? Será que um dia vai ter? E finalmente aconteceu, né? Pra quem não sabe, aquele logo que antigamente tinha uma revista chamada, vocês só não lembram, Melhores do Mundo, que era só histórias do Batman com Superman. era o logo do Superman em cima do morcego, né? É. Aquele logo, claro. E daria pra até trazer pro cinema, porque eu sou muito burro de descer, né, mano? Dá bem pra trazer o melhor do mundo do jeito que tá pro padrinho, né? Enfim, eu acho que o Capitão América Guerra Civil é um filme mal planejado, pegou muito trouxa, e pô, meia dúzia pra cada lado, isso não é guerra não sei aonde, mano. Eu acho que se, ele, acho que se ele fosse um filme com outro nome, ele seria melhor. Exato, Capitão América 3, sei lá. Mas é por isso que eu falei isso no grupo, mano. Agora vamos trazer aqui pro cast. Tem que voltar, mano, os filmes numerados. Esse é negócio mesmo. De botar subtítulo, cago pau. Cago pau. Mano. Tem que ser, mano. Capitão América 1, Capitão América 2, Capitão América 3. Acabou. Eu também acho. Concordo com isso. É mesmo. Mas quem começou com essa putaria aí foi o Rock, mano. Era Rock 1, lutador, Rock 2, a revanche, Rock 3, o desafio supremo aí no 4, os caras. Quem cagou o pau foi o Senhor dos Anéis, mas o Senhor dos Anéis cagou o pau ali. Pra defender esse filme, ele tem três coisas legais. Tem a Batalha do Aeroporto, que eu acho bem divertida, né? Que vem a segunda coisa legal, que é o Homem-Aranha, que a gente nunca imaginou que a Marvel ia trazer o Homem-Aranha de volta e eles conseguiram fazer a conta. Eu acho que o acordo que eles fizeram com a Sony foi o seguinte, vocês mandam o Homem-Aranha aqui pra gente, vocês ainda vão fazer os filmes deles, a gente ajuda vocês pra fazer os filmes deles, e a gente ainda dá o direito do Homem-Aranha como exclusivo do PS4 pra vocês aí da Sony fazer o jogo PS4 exclusivo pra lançar em 2018, que foi aquele jogo lá do Homem-Aranha que só saiu pro PS4. Tô achando que a Sony se deu bem por causa disso aí, viu? E a outra coisa que eu achei legal também foi criar essa briga do Tony com o Steve Rogers, né? O Capitão América Homem de Ferro. Porque o Capitão América sabe que o Soldado Invernal matou os pais dele e mesmo assim defendeu o Soldado Invernal porque sabia que o cara fez aquilo, mas então. Ele tava com a mente programada. E o Tony não aceita, mano. Ele não aceita. Ele acha que Eu falar pra esse roteiro é exatamente isso, mano. O estopim pra gerar guerra civil, eu acho muito fraco, mano. Nem parece mais, sei lá, acho pouco trabalhado. Poderia ser um tema melhor, sabe? Poderia ter começado, como eu falei com o Joel, poderia ter começado na Vingadores 2 Era de Ultron, né? Que o Tony criou uma arma que destruiu um país, né? E seria um motivo suficiente pra ter um embate do Capitão América com o Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro se sentindo Deus e criando um sistema, né? Uma armadura, como ele diz, uma armadura pra proteger o mundo. E ele criou um vilão que destruiu um país, né? Então isso seria um motivo perfeito, mas os caras não satisfeitos terminaram o filme fazendo piadinha do martelo dentro do elevador. Mas então, destruído. Aí ninguém sabe. Mas seria motivo suficiente pra você começar a guerra, né? Dentro dos Vingadores, né? Acho que o grande desafio aí da Marvel, mano, é os caras pegarem a conceitos de revista, né, que tem todos os personagens. Caras podem trabalhar de qualquer jeito, né, do jeito que eles quiserem. E o grande lance, mano, é eles fazerem isso com os personagens que eles têm, né, mano. Se Homem-Aranha e tal. Passa como o Invernal lá e passa melhor, se você vai mudar o que tá na revista pra ninguém reclamar, você vai fazer alguém inferior só pra botar o nome, acho meio complicado, né? Lembrando também que outra coisa legal também que o Guerra Civil trouxe foi a introdução ao Pantera Negra, né? Que ele aparece nesse filme e o pai dele morre nesse filme aí, né? Também no Guerra Civil. É isso aí que eu acho massa, macho, da Marvel. Porque os caras conseguem. Macho, os caras pegaram um filme, mano. O filme já andando, introduziram um personagem lá dentro, mano. Um filme já andando. Mas acho que defendendo a minha amiga DC, ela fez isso também no BVS, quando inseriu a Mulher Maravilha. Isso aí não dá um valor, não, mas eu. Mas foi o meu irmão. Foi o meu irmão ali que fez. Mas é por isso que eu tô dizendo. Foi o mesmo ano, vixe. Esse ano foi disputado mesmo, viu? Não é possível, mano. Eu falei isso no cast, mano. Não é possível, mano. Esses caras conversam com certeza, mano. Tava todo mundo assim na... Essa guerra é só a gente, mano. É, mano. Os caras ali vão almoçar, né? Os caras são tudo amigos, mano. Os caras vão almoçar, né, e tal. Os caras da Marvel assim na mesa e os outros da DC na outra mesa. Ei, mano, tu vai fazer o que no filme? Só trocando ideia os roteiristas, né, mano? Aí, não, então vamos botar a Mulher Maravilha também no nosso ali. Aí, é, beleza, tá massa isso aqui. Exatamente o que você joga. Tenho certeza que isso acontece. Mas... Doutor vamos agora com né? um pé esquerdo. Doutor Estranho, meu irmão, eu acho muito pai esse filme, mano. Personagem chato pra caralho. Eu lembro aí ao extremo. Edu, Edu. Realmente, mexeu o pau nesse cara aí. Quando anunciaram o Joaquim Fênix, eu, vixe, doideiro, vai ser massa, hein? Começou a negociação com o Joaquim Fênix, eu fiquei doido, esse bicho é massa. Aí desistiu. Aí cancelado, né? O cara não quis, né? Desistiu e tal. Pagar escolher esse ator aí que eu detestava ele. É, eu detestava esse ator, achava ele uma porca. Achava massa, achava massa. Me surpreendeu demais. Eu nunca tinha assistido nada desse bicho, achava massa. Eles introduziram o mundo, mundo da magia. Mas né, é invocado como esse ator, o Cumberbatch, né? Ele só faz filme que, de personagem arrogante, mano. Todos os personagens desse bicho são arrogantes, mano. Todos, ele, sem exceção. Eu acho que ele tá excelente no 12 anos de escravidão, mano, cara. Ele se garante. O Smaug, tu acha que ele é arrogante? Tu é doido demais, mano. Tu é doido demais. Aquele jogo da imitação, aquele jogo da imitação, que ele é o cara que consegue descobrir os códigos nazistas. Mas o cara é altamente arrogante, mano. Ele só faz personagem arrogante, ó. Pode perceber aí. Só faz personagem arrogante. O Sherlock Holmes dele também é do mesmo jeito. Eu achei demais, Doutor Estranho. A comédia eu achei muito, sei lá, perdeu um pouco a mão, sabe? Foi demais. Mas o jeito deles introduzirem magia com arte marcial foi sensacional, mano. Ele sabe que tem o, nesse filme aí, Doutor Estranho, tem o nosso eterno, né, desconhecido ídolo, né, que é o Scott Adkins, né, o Scott Adkins tá no filme. A gente aí do lado desse cara e ninguém conhece o bichinho, que o bichinho ninguém só faz... Ninguém conhece o cara, bicho. O eterno Scott Adkins, pra mim seria o mercenário perfeito, mano. Ah, justiceiro. Vixe, tô é... Felizmente, coitadinho, só pega o agente papel dele. Papel de capanga, né, mano? Eu acho que o Scott Adkins, mano, falta ele pegar, macho, um personagem carismático, mano. O cara, gente boa, assim, tipo algum policial, algum cara do exército, né? É que nem melhor filme dele é vilão, mano. Que ele foi principal, ele foi pai demais, mano. É, o Scott Adkins fez o que de relevante até hoje? O que foi que ele fez? O Boica. Imbatível. Ele tá no Mercenários 2 também, ele é capanga, ele fez... Ele tem uns filmes aí que ele é estilo Ninja Branco, tá ligado? Aqueles clássicos antigamente. América Ninja 2018. É, América Ninja atual, ele tem bastante filme, ele é muito bom, velho. Quisita arte marcial, da atualidade não tem igual, não. Pra quem conhece uma arte marcial, filme de luta, tu vê os movimentos do Scott Adkins, mano, o cara é perfeito. Cara luta é porque ele é muito famoso em... Ele é muito dublê, entendeu? Então, arte marcial, geralmente, ele coreografa as lutas nos filmes. Mas tá falando demais do Scott Adkins. Vamos passar pra Guardiões da Galáxia 2. Filmaço! Guardiões da Galáxia 2 é melhor que um! Com certeza. Eu acho, em todos os quesitos. Falando não, todos não. As músicas não, mas a trilha, mas a história é melhor... Nossa! Eu acho, macho. Tu lembra que eles lançaram a notícia dizendo que o Chris Pratt, né, ele leu o roteiro do Guardiões e ele chorou no final, né? Aí a gente fica... Gente! É, mano. E chorar o quê, mano? A gente foi assistir o filme, a gente chorou, eu e o Ju. Caralho, eu acho que uma das coisas que não me pegou em Guardiões 2, mano, e pegou vocês e não me pegou, foi aquele baitola lá do como é o nome, mano? Do Yondu. Macho, não cola pra mim. Macho, Yondu foi um fela da puta o filme 1 inteiro, dude. E no filme 2 o cara virou paizão, macho. Eu achei muito forçado, mano. Muito forçado. Achei massa, não, mas... Não deu. Eu sei que eles conquistaram o coração. Eles conquistaram o coração de vocês e colou pra vocês. Mas pra mim não colou, mano. O lance também do pai dele ser... Aquele planeta vivo, né? Como é o nome? Ego. Planeta vivo. Também não gostei disso. É isso aí, achei. Eu acho que... Não sei a opinião de vocês. Mas os caras que falam assim... Não, esse filme não tá igual às revistas. Tipo, o cara reclamando de, sei lá, Shazam. Fala mal porque não é igual às revistas. Mas, macho, os filmes da Marvel, mano, DC, mano... Nenhum deles segue a risca as revistas, não, mano. Segue não. Eles pedem só um fiozinho, assim, pra aparecer, mas eles fazem tudo diferente. Guardiões da Galáxia, mano, mudaram a história inteira, mano. A história do Star-Lord, mano, não é a mesma, não, mano, as revistas. É não. Então reclamar, assim, de que não é igual a revista, mano, acho sacanagem, assim, hoje em dia. Mas na altura que a gente tá, né? Meio... Aí, ninguém reclama da Tia May gostosa. É, exato. Tá todo mundo gosta! Ninguém reclama. Tia May não é uma veaca. Como é que pode? E falando dela, Homem-Aranha de Volta ao Lar, que é da Sony, mas também faz parte do Marvel Universo. Ele é o único personagem até hoje da Marvel que está em dois estúdios ao mesmo tempo, que é a Sony e a Marvel, né? Ele tá nos dois estúdios. É, Samuel, só fazendo uma pequena recapitulação aí. Até o Homem-Aranha de 2017, quais desses vocês não viram no cinema? Eu pulei o Hulk 2 no cinema, o Doutor Estranho eu não assisti no cinema, acho que mais do que... Acho Doutor Estranho eu não assisti nada no cinema. Não, todos eles eu assisti no cinema. Hulk 2 eu não assisti no cinema, não. Hulk 2 eu deixei passar de tudo também. E o Homem Estranho também, que eu não gostava do ator, né? Eu ficava puto com o Joel. Não aí. É, mano? Homem Estranho? Doutor Estranho, Homem Estranho. O Homem-Aranha de Volta Lá, mano, foi uma... De Volta a Lá, né? Homem-Aranha ali, mas na época que eles negociaram com a Sony, né, mano? Todo mundo ficou perguntando. Caralho, mano, vai voltar, puta que pariu. E um acerto do filme foi não trazer a história de origem de volta, né? Seguir, isso mesmo. Como se todo mundo conhecesse já o Homem-Aranha. Não, ele teve muitas coisas boas, né? O próprio Abutre também ficou muito bom com o Michael Keaton, né? Que ficou um vilão bem legal. O Júlio odeia, né, o Michael Keaton. O problema pra mim desse filme é a dependência que ele faz do universo Marvel. Eu acho muito dependente. Eu acho que o Homem-Aranha ele é mais independente de todos os heróis da Marvel. Então, ficou muito preso ao Homem de Ferro o filme todo, sabe? Eu acho é uma das desvantagens do filme, né? Homem-Aranha dependente do traje do Homem de Ferro. A Mary Jane, que eu também não gostei. Assim, que era o nome, Mary Jane. Eu acho muito massa ali o Robert Downey Jr., o Homem de Ferro e tudo mais, mas eu acho que combina por herói, sabe? Mas o Homem-Aranha, mancha, ele é maior do que o Homem de Ferro, mano. Fala assim. Muito maior, até depois dos filmes. Eu aí, também, viu, Júlio? Eu também senti falta do Homem-Aranha liseiro. Esse Homem-Aranha é muito estribado, mancha. O Júlio muito falou estribado. Isso daí, mancha, no grupo, mano. E ele, mancha, o cara tá jantando fora, mano, durante a semana, mano. O cara é rico. É muito estribado. Por quê? Mas isso toda só... semana ele compra uma mochila nova, mano. Toda semana ele compra uma mochila nova. Não, e eles estavam almoçando comida chinesa, viu? Que não é barato. É, Samuel. Porque do mesmo jeito que o Batman, você não imagina um Batman rico, você não pode não imaginar um Homem-Aranha pobre, mano. Faz parte da gênese do personagem. Já pensou, hein, mano? Um Batman pobre, como é que seria o Batman pobre? O cara já não tem porcaria nenhuma de habilidade, né? O cara é só... É só a roupa, O filme ele deu umas vaciladas. Por exemplo, Flash Thompson. Botaram Flash Thompson tampinha, mas. Indiano. Que é isso, mano? Indiano, mano. Não, mano. Não, mas. Não, isso aí foi outra bola fora também, mano. E o pior é que todos eles vão continuar nesse filme 2, né, mano? Tanto a Mary Jane sem sal como o Flash mas Thompson. Um ponto forte do filme é o amigo dele, né, mano? É o Ned. É o Ned. Que era amigo do Miles Morales e adaptaram pra ser um amigo do Peter Parker, né? E aí o próximo filme, Thor Ragnarok, que eu vou te dizer, mano. Quando saiu o trailer, ficou tocando a música ali do Led Zeppelin. Eu, vixe, meu irmão, eita, mano, tá doido, isso é muito massa. Cara, lembra logo do Shrek, né? Que é a música do Shrek 2, né, mano? E mais uma vez fui com uma expectativa pro cinema e aconteceu outra coisa. É, não foi expectativa nenhuma, mas porque o Thor 1 e 2 eu achei muito paia. Thor Ragnarok era um filme que era uma saga que era só desgraça e morte. E o Planeta Hulk do mesmo jeito. Ia combinar o filme com as duas. Mas e o filme aí, esse daí, mais um negócio que eu falei pro Samuel, mano. Pega trouxa. Achei muito massa, mano, Thor Ragnarok, mano. A comédia dele, achei engraçada ali. Porque eu não tinha achado nenhum dos dois Thor massa, mano. Você e aí já esse terceiro veio, mano, com ação e tudo. Vocês já leram Esse terceiro, ele trouxe uma coisa muito boa, que é essa personalidade escrachada do Thor, que ficou mais evidente, porque antes ele era um pouco mais sério. E agora ele tá bem escrachado, Thor, né? Então isso aí e foi... Pra quem lê quadrinho, sabe que esse Thor é o do Universo Ultimate, né? Que é o cara fuleirão, mano. Eu tô 100% fuleirão bebão, do Universo né? Ultimate. Bebão, né? Bebão ali. O Porque o Thor da Marvel mesmo, ele é o mais sério mesmo, ele é mais formal, né? Até a linguagem dele é diferente. Agora quando eu falei... Quando o cara bota a estrela dele, a escrita é diferente. Eu falei pro Júlio, macho, que a Marvel, ela conseguiu fazer umas coisas que eu acho que é boa do universo de anime. Que o Júlio até falou que é clichê. Eu acho clichê também, mas eu acho massa. Num filme assim, tipo, de ação, como os filmes da Marvel, né? Que é o cara fazer aquelas cenas, mano, de estilo anime. Que é no Guardiões da Galáxia 2. Que eles estão perdendo ali no final, tá perdendo ali a luta, não sei o quê. Aí de repente começa a tocar a música, mano. E o Star-Lord ali se levanta e sai metendo a chibata na galera. É, quem fazia massa, isso, cara, muito bem era o Cyber Cops, né? Quando o Júpiter falava, já chega, né? Aí, já chega! Aí começava a porradaria quando tocava o tema dele, né? Aí o Thor Ragnarok do mesmo jeito, mano. Na hora que ele tá enchendo o poder, mano, que ele tá perdendo ali, ele enche o cosmo dele, mano, o cara sai com os olhos brilhando. Eita, menino! Aí começa a tocar Led Zeppelin. Vixe, vala-me, Deus, sai do meio! O mesmo problema pra mim do Doutor Estranho é que esse Thor perdeu a mão. É muita piada, mano. Aquela cena que tá aquele cachorrão assim na ponte que o Hulk vai pular pra já chegar porrando ele, ele bota o Hulk não se transformando, ele caindo de cara na ponte. Pô, aquilo é desnecessário demais, mano. É muito escroto, mano. É muito escroto. Já botava o cara transformado caindo, pô, isso é irado assim. Ele se transformando caindo. É porque esse diretor, o Taika Waititi, mano, esse bicho é louco demais, mano. Aquele filme dele lá dos vampiros lá, mano, o nome que fazemos nas sombras. Tá, tinha no Netflix, eu não sei se tem ainda. Mas é loucura demais, mano. Tu é doido, é vergonha ler demais, mano. E ele tem muito disso no Thor Ragnarok, mano. O diretor que gosta de fazer cena de ação ia fazer o Hulk se transformando caindo. Ia ser sensacional, né? É, ia ser doideira. O Hulk já ia vir na porradaria com o cara. Não, ele caiu de cara, depois caiu na água, um negócio assim. Aí não, imagina, só fazer uma piada, tá? Imagina o na mesma cena assim, mano, o Thor, né, vindo ali com um poderzão doideira e o Hulk atrás, mano, pulando ali, se transformando. Maria. O cara, ele valoriza a piada, hein, acima da ação, que eu prefiro muito mais uma cena de ação do que uma piada. A vilã desse filme é foda demais, né, galera? Tu é doido, mano. A Hela, mano, é incrível, mano. E o problema é que a Pobre Ré só aparece nesse filme e some, mano. Mas eu achei uma das melhores vilões da Marvel, viu? É assim, cara, é linda. É linda, mano. Tu é doido, incrível. E aí depois Sim. veio Pantera Negra, né, em 2018. A surpresa, né, mano? O filme surpresa inacreditável. Coloquei no grupo. Joel, não vou ver esse filme no cinema, mano. Achei o trailer mal paia. Tu lembra o que eu botei isso aí? Trailer paia demais, não vou ver isso aí no cinema, não. Aí, no mesmo dia, na estreia, o Joel, o filme é massa demais isso aqui. Tu é doido, me surpreendeu. E assim, eu acho ele quase do mesmo nível que o Soldado Invernal, né? O Capitão América 2, porque ele trouxe um vilão muito bom, né, mano? Cara, mano, eu perguntei isso pro Júlio, macho. Ô, macho, de onde é que acharam esse cara, macho? O Pantera, macho, o cara é muito bom, macho. O Samuel vai puxar aquele filme velho de beisebol ruim pra caralho. Eu adoro 42 anos da vida, Samuel sempre fala desse filme, mano, quando mete Pantera. E tem no Netflix, viu? E tem no Netflix, viu? O 42. É doido, mano. Você assistindo esse filme, você vê como o ator, ele se garante em fazer drama, bicho. Tu é doido. Eu vou te falar uma parada. Eu inverteria os papéis. Eu botaria o Bidiola de Pantera Negra, cara. Porque ele é muito bom, velho. Ele é muito carinho. Ele é muito carinho. Falando de outro filme, né, que não tem nada a ver com Marvel, né, mano? Quando a gente viu quando anunciaram, né, o Creed, o primeiro Creed. Creed, tá doido. A interação dele com o Stallone é orgânica. A gente, antes de sair o filme, mano, eu e o Júlio, a gente conversava. Mas como é que vai ser esse filme, mano? O que é que vão fazer, mano, esse negócio aí? Quando sair o filme, né, mano? A gente, puta que pariu. Que pariu. Não, porque assim, o Rock, né, quando veio... É só, assim, um pequeno parênteses, né? Quando veio o Rock Balboa, a gente achava que a franquia tinha terminado, né? É, acabou. Quando o Rock Balboa ser bom, acabou. Aí o Rock Balboa veio e finalizou de vez, né? Pô, agora é impossível o Creed fazer... Os caras conseguiram de novo, né, mano? De novo. E Creed 2 também é do mesmo jeito. Também, mas os caras expandem o negócio, mano. É, pode, tô mano. É massa demais. Foda, viu, mano? Mas, assim, uma coisa legal, assim, do Pantera Negra que ele trouxe pra época, que foi, assim, é um filme quase que 100% de negros, né? É. E você via, assim, as crianças negras, assim, que não se sentem representadas no cinema, tal, que muita gente fala que é besteira, herói você negro. Vê as crianças viam um herói da cor deles, cara, é incrível, né, velho? Assim, porque se você pensar, o mundo é branco, né? Superman é branco, Batman é branco, Homem-Aranha, todos os caras são brancos, né? Aí lá o quinto escalão que é negro, né? Que é Luke Cage. Aí tu vê um a um. É. Tu fazer um filme desse tamanho com um cara negro e as crianças poderem se inspirar nele, entendeu? As crianças negras, sabe? Isso é muito irado, velho. Mas faltou um monte de gente, viu? Faltou um monte de ator negro aí, viu? Pra participar do Pantera. E aí, Joel, e outra... O Smith. O Smith ia acabar com o papel, né? Denzel Washington, né? Eita, Denzel Washington. Ei, cabia ali... Ei, no Pantera ali cabia Denzel Washington, Morgan Freeman... Terry Crews. Terry Crews. Cabia um elenco tão... O maluco do Espera de um Milagre. Falou. Mas já tinha e morrido, o Pantera. Né? E, Joel, e o Pantera Negro foi o filme mais surpreendente da Marvel, né? Ele ganhou até Oscar, né? Qual foi o Oscar que ele ganhou mesmo? Ganhou três Oscars, né? Mano. Ele ganhou os Oscars, mano, de melhor figurino, melhor trilha sonora. Incrível isso aí. E melhor design de produção, né? Que é a roupa, não sei o quê. Aí, mano. Doideira demais, mano. Hein, o Joel, e assim, do Pantera Negra, você vê assim, é. O jeito que foi feito, né, ele é muito comparado com o Rei Leão, né, tal, por causa da África e tal, tudo mais. É. E as tribos, ele foram separadas as tribos, cada parte tinha sua tribo, né, tinha os maloqueiros rebeldes, cara, muito bom, velho, a mitologia do Pantera é muito rica. O lance dele perder o trono e depois voltar pra pegar o trono de volta e tal. E nada assim do que aparece no filme soa como um clichê, né, apesar de ser um clichê, ele não soa como um clichê, assim, brega, tá ligado? Pô, eu sei que isso vai acontecer, você não sabia o que ia acontecer até o final, mano. Yeah. Só sabia que o final não tava escrito na parada. Introduzir a irmã do Pantera, que é mais inteligente que o Tony Stark, né? Isso é muito bom, né, mano? Ela é muito boa personagem, velho. É o mais massa, né, mas do... substituta, né, do Ferro no final, né? O mais massa, né, mano, do... Porque a Marvel, ela já tá andando, mano, já tá com o bonde andando muito rápido, mano, já. Os caras apresentaram o Pantera Negra no Guerra Civil e no filme do Pantera, mas a história já tava correndo, mano, erramos embora, mano. Com a história já correndo. Não tem mais tempo pra explicar, né, velho? Não tem mais tempo pra explicar nada, velho. Tá por lá já. E outra coisa que eu queria falar em relação agora ao próximo filme. Esse próximo filme, ele me fez calar a boca em relação a Marvel. O Júlio vai dizer, não, mas isso aí que tu tá falando não é verdade. Meu filho, é verdade durante um ano. Que foi a Marvel ter coragem de matar metade do universo em Guerra Infinita, mano. Macho, é sério mesmo. Vocês esperavam que o Thanos ia ganhar e ia matar metade do universo? Sejam sinceros comigo. Não. Vocês esperavam isso aí? Macho, sim, é um spoiler, tipo... é um spoiler inacreditável. Nenhum filme na história da humanidade, o vilão conseguiu matar metade do universo, mano. A gente isso já aí sabia, é, né? Que... É, toda vez só uma... Não uma informação, mas um pedido que eu tenho pra você, sabe? Toda vez que você for falar matar, você faz o sinal de aspas aí, aí na sua casa aí, tá bom? Só pra... Eu acho que o... Sim, cara, você falar matar, pô, você falar matar é uma coisa muito forte. Pra mim, matar foi o que aconteceu com o Loki. Ele torceu o pescoço do Loki e ele matou. E foi um, pô, e foi um puta de um choque. Gamora nem se fala. Falei, caraca, aí o filme tava me ganhando pra caraca. Falei, pô, os núcleos, né? Mas aquele final pra mim não desce, velho. Os caras anunciando Pantera Negra 2 na mesma semana. Mas, Júlio, sabe o que eu acho? Mano? Eu acho que tu e muita gente não considera matar porque os caras viram pó. Mas se a gente visse os caras queimando, ordem e sangue, aí tu ia dizer que eles morreram. Se virou pó, aí pronto, virou pó, não é morte. Virou pó, não é morte. Isso que eu te falei, se fosse uma morte em combate e o Doutor Estranho com aquela joia dele do tempo voltasse, eu ia falar, pô, tá sussa, mas, pô, tu fazer aquele pozinho, ah, pelo amor de Deus, o Homem-Aranha abraçando o Tony, ai, eu não quero morrer. Ah, pô, você sabe que o filme do cara tá encomendado já, pô. Não, mas aí tu aí não tem que botar a culpa no filme de uma coisa que tu já sabe na vida real, não. Não, mas são os caras que fazem a merda do filme, pô, então eles não anunciam nada até, assim, não sei se você soube, mas nenhum anúncio da Marvel vai ser feito até ser exibido o Vingadores 4, né? Nada tá sendo anunciado pro mas futuro, tem que, porque mas ele tem não que, quer que mas tem que mostrar, mano, porque tem os investidores aí, os caras ganham dinheiro aí. Essa ideia que eu dei, inclusive, seria bem melhor pro filme, assim, você vê o Thanos matando todo mundo na porrada, se fosse uma porrada épica no final, seria muito mais impactante do que um estalar de dedo, né? Eu acho, assim, muito quebra-clima, eu saí decepcionado desse filme no final, que até ali pra mim era o 10. Impactado. Eu não saí, não, nem um pouco, saí puto, saí muito puto. Eu saí impactado, mano. Porque, macho, assim, mano, o lance do Guerra Infinita, mano, porque até então, macho, a gente não tava. A gente tinha alguns lampejos ali de cenas de outros filmes não, ali do Thanos. Vocês sabiam que eles que o Thanos ia ganhar? Todo mundo sabia. Se ele, não, se ele sabia, não, a gente não sabia, mano. Como é que você sabia, não, mano? A gente nem discutia sobre isso, mano. A gente ficava discutindo o que a gente achava desse filme. A gente direto no nosso grupo. E a gente nem falava que ele ia ganhar, que ia matar a galera, a gente falava. Se o Thanos perdesse, como é que ia ter uma parte 2? Não, mas a gente sabia que... Ele duas vezes? A gente sabia que o filme não ia terminar nesse filme aí, no Guerra Infinita. A gente sabia que ia ter outro, né? Ele ganhar é fato, porque ele ia juntar todas as joias. Só que a gente não ia saber se ele ia ganhar, né, nisso. Se ele tivesse aprisionado a galera dentro da joia, ia ser pra mim mais honesto. Mas aquele troço de desintegrar os caras. Ele apontando a manopla pros caras, né? Os caras diminuindo, e entrou. Exato. Que cena ao lixo, viu? Pra mim ia ser mais honesto. Tipo assim, aí ia ser dentro da joia ia ser uma cena de estúdio, tá ligado? Um quartinho, os caras olhando. Tipo Jaspion, né? A cena toda escura ali do Jaspion. É tipo o Power Rangers dentro do robô, dentro de ficar dentro de uma sala normal, né, mano? Mas o massa ali do Guerra Infinita, mano, foi porque a gente só tinha algumas cenas, né, com Thanos ali. Os caras fizeram, mano, os caras fizeram um filme inteiro com o vilão, mano, com a história do cara e tal, a motivação dele. E fora as equipes, né, João? Porque se a gente somar a quantidade de personagens, foram mais de 30 personagens, mano, num filme só, mano. Isso aí é impressionante, mano. A gente nunca viu isso na história do cinema. Ter 30 personagens num filme só. O vilão, o que mais se aproxima é o Senhor dos Anéis, né? Que são vários núcleos, mas mesmo assim nem chega perto. O principal do filme é o Thanos, mano. Como é que pode, mano, um negócio desse, mano? É muito foda, mano. A computação gráfica é perfeita, né, velho? Você não imagina que é uma computação, mas é um cara, velho. É um cara grande. Quando ele senta, a proporção que ele fica pros outros caras é muito perfeita. Eu acho massa, design, eu acho assim. Eu reassisti de novo, mano, Guerra Infinita, mano. E é muito massa as expressões ali do Thanos, mano. Eles conseguem fazer tão bem feito de um jeito, mano. Que até um movimento, mano, da face, assim, um movimento de boca que o cara faz, mano. Eles conseguem capturar, mano. É perfeito. O jeito do olho, né? O jeito que ele pisca, tudo é perfeito, cara. É sensacional. Foi, mano. E aí veio o Homem, Formiga e a Vespa, que eu não vi, inclusive. Não, o filme é divertidinho, mas ele ensina pra gente como é que funciona o mundo quântico, que lá não tem noção de tempo, você... Lá o tempo passa de maneira diferente, e é esse segredo que tá pra ser revelado na segunda parte dos Vingadores 4, né, que no caso é o... Tu já viu essa cena, Samuel, que tá o Michael Douglas e a Michelle Pfeiffer, né, ele vai resgatar ela. Aí eles saem do mundo quântico, mano. Quando eles saem na nave, não sei se tu percebeu, mano, tem uma redomazinha, mano, com uma cidade inteira, mano, lá no final, mano. No final lá no fundo, né, do cenário, tem uma redomazinha com os prédios, umas navezinhas. Macho, que diabo é isso, bicho? Pois é, ainda tem tudo isso aí pra explorar que não foi explorado ainda, né? No Reino Quântico. Você falando de Michael Douglas, uma coisa que a Marvel fez perfeitamente, até uma tecnologia que vai ser muito usada, que é o rejuvenescimento dos atores, né? Que foi feito com aquele do Homem de Ferro, ele novinho, ficou muito bem feito, né? Fizeram com Kurt Russell também, cara, muito bem feito, né, velho? Bem feito demais, mano. E na Capitã Marvel, né, fizeram só com maquiagem, né, no Samuel Jackson. Já que a gente chegou no Capitã Marvel, voltando, eu acho muito ele muito fora de lugar, cara. Acho que ele poderia ter sido antes do Vingadores 3. O Vingadores 3 poderia ser o final dele e a Capitã Marvel chegando na Terra, sabe? Aí... A única coisa que eu gostei de Capitã Marvel é que trouxe uma personagem arrogante... Que em teoria vai ser a primeira a morrer quando for enfrentar o Thanos em Vingadores Ultimato. Pra deixar de ser arrogante. Sabe, e ela, acho, conseguiram trazer um personagem mais arrogante que o Doutor Estranho, mano. Porque era nesse nível, né? Era Tony Stark arrogante, aí vem um cara mais arrogante que é o Doutor Estranho. Aí mais arrogante que os dois, a Capitã Marvel. É a bichona fotona. Tu é doido, Samuel. Ela passa... O filme inteiro. Ela humilha todo mundo dos filmes, mano. E até no trailer do Vingadores Ultimato, ela diz, ó, mas agora vocês estão comigo. Como se fizesse seu bando de doidinho, vocês não ganharam dele porque eu não tava aqui. Agora que eu tô, vocês vão ganhar. Macho, é certeza que ela vai levar um pau e vai morrer na mão do Thanos. Mas esse e aí, tipo de coisa Thanos... que você tá falando, eu entendo muito, porque assim, é muito... É uma linha muito tênue entre uma pessoa confiante com arrogância, tá? Quando o cara, tipo, se o Romário falava, eu sou o melhor, o cara levava isso como arrogante. E ele era o melhor. E o cara, quando ele falava que era o melhor, ele era. Aí o cara, quando ele... ele espera que outra pessoa fale isso dele. Não, você é o melhor, então... Aí fica aquela falsa modéstia, sabe? Não, não sou não, tal, mas o cara sabe o que é. Então ela falou, eu sou a mais forte, ela é. O próprio Kevin Feige falou que ela é o herói mais forte do universo. Ele já declarou já. Mas, Júlio, seja sincero com a gente agora aqui. Qual é a sua teoria para Vingadores Ultimato? O que é que vai acontecer? Qual é o escopo do filme que você tá achando através dos trailers e tal? Você acredita nessa teoria que vai ter realmente duas batalhas no filme? A primeira batalha, que vai morrer parte da equipe que tá viva ainda. E a segunda batalha, que na verdade não é a batalha, vai ser uma viagem no tempo para eles consertar o que aconteceu. E salvar a parte da equipe e morrer a outra parte, que estão achando que é o Capitão América, ou então o Homem de Ferro, estão teorizando isso aí. O que é que tu acha aí? Não, eu acho mais fácil esperar o filme 4 acontecer e eu falar que já tinha imaginado isso. Isso aí, pai, né? Não, sacanagem. Assim, eu acho, assim, é a opinião que eu dei até no grupo, que eu acho que o Capitão América não volta mais, ele vai... Vai morrer. Isso, o cara tem como que a Marvel, como a Marvel, ela ama clichê, eu acredito. Mas Joel, ele não assinou mais o contrato, não, Joel. Não tem como voltar mais, não, mano. Eu acho, independente de contrato, eu acho que eu não vejo mais o arco dele, não há necessidade em continuar o Capitão América no universo, sabe? Eu acho que vai ser lindo demais uma morte memorável nesse filme, viu, mano? Herói, pelo menos uma. Tem que ter, a morte, uma morte memorável. Foi do Loki, sabe? Como foi a morte do Loki, foi muito impactante. Eu acho que o Capitão América vai morrer. Ah, não, eu já falei a mim, você tem que falar diferente. Só pra ver quem vai acertar o bolão dos Vingadores. Bolão dos Vingadores. Então, mas, assim, Homem de Ferro, Homem de Ferro vai morrer. Tony Stark vai morrer. Voltar aqui. Um dos dois vai morrer, Homem de Ferro ou Capitão. É, o meu lá no grupo falou que pra ele o final terrível seria um final feliz. Eu acho que não vai ter um final feliz propriamente dito. Tipo de novela, um casamento e tal, todo mundo... se reunido junto, tal. Tem que ter, no final tem que ter, né? Aparecendo a Paola Bracho lá. Sabe por que eu acho que o Homem de Ferro também vai morrer? Vai morrer o Capitão Homem de Ferro. Sabe por que eu acho também? Os dois? Porque essa semana vai morrer os dois. Porque essa semana saiu uma notícia que a atriz que faz a Pepper Potts, que é a Gwyneth Paltrow, não renovou também o contrato e não vai mais continuar como Pepper Potts. Ixi Maria, eita. Vai ser doideira morrer os dois megalíders da equipe dos Vingadores. Eu vou falar uma teoria. Vou falar uma teoria de que eu acho que vai acontecer. Talvez o Homem de Ferro vai morrer, ele vai descobrir que a Pepper tá grávida, e aí o filho do Tony Stark com a Pepper vai ser o primeiro herói original dos filmes. Vai ser o filho do Tony Stark. Então, pra mim, quem vai ser o novo Homem de Ferro vai ser a irmã do Pantera. Pra mim, isso é quase certo. A irmã do Pantera é o próximo Homem de Ferro. Faz sentido, eu total. Acho que vai ter, mano. Acho que vai ter isso aí. Filho do Tony Stark, aí ser um personagem totalmente criado pros filmes ali e tal. Mas vocês apostam na morte de mais alguém, além deles dois? Tal, eu acho que... Mas se duvidar, mano, vai morrer aos cinco, viu, mano? Vai morrer todo mundo ali que era dos originais. Não, a Viúva Negra eu sei que não vai morrer, porque vai ter o filme dela. Mas pode ser. O filme vai acabar, hein, Jô? O filme vai acabar numa estrada, assim, o Capitão no outro e a estrada vai se dividir, tá ligado? Vixe, vai tocar... Veloz Furioso! Aí vai tocar o When I See You Again, aí vai cada um se separar pro canto, aí vai, a família vai acabar, né? Vai se separar a família. Mas eu acho que o Capitão, meu voto é pro Capitão. Vocês têm que falar uma coisa diferente de mim, pode falar. Não, eu vou apostar alto. Eu voto nos dois, hein? Não, vou apostar alto, vou apostar alto aqui. Vai morrer todo mundo. Thor, Homem de Ferro, Capitão, vai morrer tudinho. E vai sobrar o resto que morreu. Metade. É, o que seria legal pra esse filme, essa galera que morreu, ter ficado só a equipe original do Homem do Vingadores 1, né? Seria mais interessante, né? Ficar todo mundo do Vingadores 1. Mas ficou. Total. Não, mas ficou o Guaxinim lá, ficou uns caras nada a ver, ficou o Marco. Mas a teoria que estão falando, Júlio, é que vai todo mundo que sobrou enfrentar o Thanos e morre toda a galera e só sobra os 5 Vingadores originais. Aí eles é que vão resolver o problema. Só que quando eles tentam resolver o problema, alguns deles vão morrer. O meu chute é que vai morrer o Homem de Ferro e o Capitão. O teu é só o Capitão e o Joel tá achando que os 5 vão morrer pra salvar a humanidade. Eu acho que porque vai naquele morrer, teaser, naquele teaser que fala do que o Samuel falou que a Capitã tá muito gabola, é que eles estão planejando tirar a manopla do Thanos. Você lembra disso? Que é. Sim. E tu sabe aí que ali é o começo do filme. Se eles roubassem, né? Se eles roubassem só a joia lá do Doutor Estranho, já dava pra fazer uma miséria lá, né? A joia do tempo. Só ficar voltando. Mas não tem um limite, nem... não, mano. Será que não tem um limite, não? Só pode voltar só até aqui, bicho. Pra não ficar muito poderoso, né? Um negócio que eu achei massa do Guerra Infinita, né? Foi essa cena mesmo do Doutor Estranho, né? Dele vendo os futuros, né? E... o cara não deixou. Pois é, e aí ele falou assim, né? É porque ele não sabe o... Ele não sabe o acontecimento real, mas ele só sabe o resultado da luta, né? É como se fosse uma expressão matemática, assim. Se eu botar fulano de tal com fulano de tal, acontece tal coisa. Se eu botar Tony Stark, capitão, né? Aí... Pois é, ele faz um... cálculo de probabilidade ali, pra saber os resultados. Ele é tipo, né? Ele é tipo PhD de estatística, ele tá vendo as probabilidades, mas ele não sabe acertar nada, ele só tem o PhD não, mesmo disso é, aí, entendeu? Exatamente, ele não sabe os caminhos pra poder chegar lá, mas ele só sabe que pra acontecer tal coisa, tem que ter não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pronto, é isso que ele sabe. É que você não sabe se ele viu o fora do final, né? Ele viu como que chega até o final, ele só vê o resultado final, né? É. Só as combinações e o final, né? Faz sentido. É como se fosse um jogo de xadrez mesmo. Ele tá jogando e tal. Gente... Mas só outra coisa que eu queria perguntar pra vocês. Que, assim, a gente conversou e é unânime que a Capitã Marvel não tem poder pra derrotar o Thanos. Eu não achei isso. Também não, viu, mas disseram que... ela passou 20 anos fora, né? 20 anos, será que ela adquiriu novos poderes? Aí é putaria, né, meu macho? O cara passar 20 anos treinando e não voltar mais forte. Os quadrinhos, o Samuel sabe que ela tem super força, né? E essa só tem raio de energia e voa, né? Isso mesmo. A Capitã Marvel dos quadrinhos tem isso. Até a vampira roubou lá os poderes. Ele só fala dessa revista. Ninguém leu. E ficou com super força por causa disso. Eu tinha essa revista que ela pegava. Você tinha. Muito conveniente. Ninguém leu essa. Mas era formatinho da Abril. Eu vendi tudo pra juntar dinheiro pra jogar na locadora, mano. Bons tempos. Belo dia pra noite, o Samuel, fã da Capitã Marvel, né? Ei, mano, assim, eu li a HQ que foi baseada pro filme. É muito foda ela no HQ, cara. Ela é muito Leonardo, mais carismática. Leu de Leonardo, não acredita em eu li, mano. Tô dizendo. Então vai ficar puta aí, mas a melhor amiga da. Uma das melhores amigas da Capitã Marvel é a Jessica Jones, mano, nos quadrinhos. Pariu, mas aí não, mas aí é pra destruir o universo mesmo. Depressão, forma de mulher. Aquela revista Alias mostra a Capitã Marvel direto. São amigos. Ei, sim, antes da gente fechar aqui. Eu queria só reforçar que já tem alguns filmes que foi confirmado pela Marvel, o lançamento, né? Homem-Aranha Longe de Casa, que vai já sair esse trailer, ano, né? 4 de julho de 2019, já tem trailer. Viúva Negra, que não tem mês, mas já tem uma data, 2020. E Guardiões da Galáxia 3, com James Gunn, que voltou pra Marvel, né? Em 2023. Eu acho que entre... Só um pequeno parênteses que esse universo do Homem-Aranha e Sony tá muito perdido, os caras não sabem pra onde vão. O primeiro filme é De Volta Lá e o outro é Longe de Casa, o cara não sabe onde fica. O terceiro filme é onde, mano? É o Pertinho de Casa, é alguma coisa assim. Sim, outros filmes também, tem o Pantera Negra 2, mas não foi revelado ainda. Obviamente, a data. Né? Eu acho que vai ficar ali entre o Pantera 2 e Doutor Estranho 2, eu acho que vai ficar ali entre o Viúva e o Guardiões 3. Aí aqueles caras aleatórios aí, vai ter o Shazam 2 também, já confirmado. Eles contrataram aleatórios. Vai ter o Batman do cara. Vai ter o Coringa do Joaquim Phoenix. Exatamente. Aí vai ter também o filme dos Eternos. Eu não conheço nada dos Eternos, não sei porra nenhuma. Eu vou dizendo, ninguém conhece essa porra, não. Só que nem os cabalinhos que falam assim, não, eu já li todas as HQ dele, eu sei quem são e tal, eles são cortal. E o cara tá lendo, falando. Sem, né, pesquisar, sem pesquisar, Júlio. Quem é o principal dos Eternos? Quem é os Eternos, né? Quem é os Eternos? Sem clicar no link aí. Tô ouvindo barulho de clique, hein? Tô ouvindo barulho de clique aí de mouse. Nunca li, não. E por último, esse aí eu li, que é o Shang-Chi. Leu não, que também é... Isso, eu li, na época eu li. Que ele é o Bruce Lee da, da Marvel, né? Que é o mestre. Eu fico na esperança, mano. Eu fico na esperança. Ele é muito inusitado. Ele, quando eu li os quadrinhos. Caiu o Thanos e matou o Samuel. O Thanos clica pra. Estalou os dedos e levou o Samuel. Tão me ouvindo aí? Tão me ouvindo? Eu apertei sem querer o Buda aqui. O Thanos se matou, mano. O Shang-Chi. Os Vingadores originais. O Shang-Chi, ele não interagia com nenhum personagem da Marvel. Todas as histórias dele eram sempre ele sozinho, com os personagens lutando contra ninjas ou lutando contra as facções de Kung Fu, essas coisas. Teve até uma fase dele muito parecida com aquela fase lá da série Kung Fu, né? Que ele rodando o mundo e ajudando pessoas. Utilizando o Kung Fu, teve muito também isso aí. E eu não sei o que esperar desse filme dele se for em um universo compartilhado. Porque ele é um personagem assim, galera, que ele é muito comum, ele é tipo o Demolidor, ele não tem super força, nem super agilidade, nem punho. Nem punho de ferro ele tem, mano. Nem um punho de ferro ele tem. Mas ele teve uma fase também com punho de ferro também. Juntos. Ele é o cara o herói urbano. Não sei se combina com esse universo da Marvel, não, cara. Eu fico na esperança, macho, da Marvel fazer um filme chinês de Kung Fu Massa. Esse filme aí. Vai ser esse, então. E lembrando que até a data dessa gravação não foi confirmado nenhum filme ainda do Quarteto Fantástico e nem dos X-Men pela Marvel, né? A gente ainda tá na expectativa de ter alguma previsão, né? Mas. É isso aí que eu queria perguntar, mano. Cenas pós-créditos de Vingadores Ultimato. O que é que vocês acham que vai aparecer? E vai ser daqui pra frente. Estão dizendo. Só a sombra do Galactus. Exatamente, estão dizendo que vai aparecer o Galactus. A aposta inicial é essa daí. Imagina pós-crédito aparecendo um surfista, mano. Puta que não. Aparecendo assim um espaço, né? E de repente só ele, assim. É doido. Não, eu ia ficar impressionado se aparecesse alguma forma de introduzir os X-Men e o Quarteto, ou então só os X-Men, ou então o Quarteto. Eu vejo muita gente falando. Tá afundando, né? Não, eu vejo muita gente falando que vai ficar estranho colocar os X-Men, porque os X-Men eles já são antigos, né? Os X-Men eles existem da época do Egito antigo, né? Com o Apocalipse e tal. É, exatamente. Aí, o jeito que vão introduzir isso aí vai ser difícil mesmo, né, mano? E aí, como é que vão introduzir, né? Os X-Men ali no universo Marvel, eles não conheciam os gênio mutantes. O gênio mutante é como é uma anomalia, sei lá, anomalia, não sei se pode ser dito como anomalia, que é uma parada que genética, né, que vem lá dos tempos mais antigos. Mas tu sabe que eu acho, mas que esses bichos vão resolver isso aí bem facinho. Acho que vão resolver com as 5 falazinhas, pronto. Porque no Vingadores 2, eles colocaram a Wanda e o Pietro como aprimorados, né? Então eles foram modificados geneticamente. Mas falaram que o Mercúrio e a Feiticeira, eles foram criados por causa do cetro do Loki. E foi isso mesmo? Vocês lembram disso aí? Eu não lembro disso aí, não. Na minha cabeça, eu acho que eles já tinham poder dentro deles, já. Não, acho que eles usaram a joia pra criar, eles eram pessoas normais, né? Porque eles tiveram os pais mortos lá naquele prédio, lá com o míssil do Tony Stark, né? Eu li, não sei aonde, que esse lance deles voltarem no tempo cria uma realidade onde existe os mutantes no mundo. Porque em nenhum momento na Marvel comenta, ou induz, ou diz que existe mutantes, né? E essa viagem no tempo dos Vingadores vai gerar esse universo alternativo onde os mutantes existem na Terra. Mas o que pode acontecer também, Samuel, que os mutantes podem sempre estar inseridos ali, mas nunca. Então, os X-Men sempre foram meio escondidos, né? Eles são tipo meio à margem, né? Porque eles não querem se envolver e tal. E eles podem, como o João falou, explicar isso aí em duas linhas mesmo. Sabe o que é que seria foda, mano? É a Marvel comprou a Fox, né, e tal. Seria foda, mas se os caras dessem algum jeito, mano, de colocar o universo todinho do X-Men, mano, na Marvel. Eles amarrarem de alguma forma ali, sei lá o quê. Porque no final... Não, é a mesma história, assim, né? Porque no final do Logan, a gente sabe que os mutantes tudinho morreram, né, e tal. Aí eles amarrassem de algum jeito, mas que... Do jeito que Samuel tá falando, né? Alguma linha alternativa, sei lá o quê, que eles não morreram nessa linha aí. Sim. Mas assim, João, é uma teoria legal, mas eu tô achando muito em cima pra eles conseguirem botar no filme dos Vingadores Ultimato, porque tá muito em cima. E a compra da Fox, a compra da Fox foi oficializada quando, João? Faz só um mês ou dois, né, não? É, faz, acho que uns 2 meses, eu acho. Eu acho que não daria tempo pra fazer uma cena pós-crédito ou algo do tipo pra colocar no filme. Eu acho que talvez não role isso aí, viu, João? Mas dá pra fazer, mas de um jeito mais... Menos, assim, mostrando assim de frente mesmo. Poderia só mostrar, mano, só a sombra. Algo sutil. Mostra algo só sutil, a né? sombra, mano, de um cara, mano, levantando assim e dizendo, mano. Agora é a nossa vez de mostrar que a gente também existe. Aí mostra só a sombra da garra saindo. Eita, meu irmão. Eita, altas teorias. Meu irmão, mano. O primeiro filme, o que é fato pra mim, o primeiro filme dos X-Men na Marvel deveria ser o Arma X, né? O Wolverine, que é o carro-chefe, né, mano? Aí 18 anos, Meu irmão, mas o problema. O Logan, mano, o Logan já foi um filme muito massa, mano. Puta que pariu. Foi mesmo. Aquele logozinho subindo branco, né? Eu ainda esqueci, puta, mano. Só um logo branco, simples, mano. Será que vão aproveitar o Venom, mano, no universo cinético da Marvel? É, transformaram o Tocha Humana no Capitão América, né? Então sempre existe essa possibilidade, né? Porque o Kevin Feige, né, ele não tava apostando no Venom, não, mano. Depois que o Venom fez sucesso, ih, rapaz, olha aí, é dinheiro, velho. Eu acho engraçado dessas paradas, mano. Parece que só tem 10 atores só em Hollywood, mano. O cara quer usar os mesmos caras, mano. E Trizelba foi lá, o Thor, não, pega esse bicho aqui pro Esquadrão Suicida. Pô, tem uma porrada de ator que você pode usar, mano. Não, tem seu mesmo cara, mano. Chama o... É, Richa, sei lá, chama, mano, ali o Scott Adkins fazer o Wolverine. É, eita, Scott Adkins! Tom Hardy foi o Bane. Não, vamos chamar ele pra ser o Venom. Pô, tem outro ator não, mano, sério? Tem que ter um ator alto. Atores pra fazer papéis de herói. Bota o Jason Statham aí pra fazer quem... Mercenário, né? Você não pensa isso, não, mano. É sempre os mesmos caras, mano. Não, o mercenário cara... demolidor ia ficar irado, viu? Ele sendo mercenário demolidor. Um cara que tem que entrar, mano, na Marvel é o carinha do Supernatural lá, mano. O Dinho Chester. É. Jensen Ackles. Esse cara, né, tem que entrar, mano. O cara é muito bom, mano. Não, mas aquele canal aí, Nerd, falou que o. o Nerd lá do Peter lá. O Jim fez alguma audição aí pra um papel da Marvel, não lembro qual que foi, nos primórdios, não sei se foi Homem de Ferro, uma parada dessa aí. Pois assiste esse vídeo lá. Já acabou o programa já, né? Tá só... Acabou, né? Tá só frescando, né? Ei, bicho, vou cagar, que eu tô com vontade de cagar, seus baitilolos. Vou indo. Hasta la vista, baby.